Ele chegou, Barão Vermelho Prime, proporcionado para fazer a sua alegria. E quem tá afim de pegar ali coroada, bota o bracinho, bota o bracinho, bota o bracinho, bracinho, e vai pra frente. Bracinho pro alto, minha novinha não cansa. E se prepara pra coroada. Vione punk toca o som que a novinha. Levi de São Caetano tá na área, fala Levi. Boto grave pra torar. E no Barão Vermelho pra minha novinha não cansa. Coroa. Fala Diane. Ela dança, ela mexe. No Barão Vermelho ela mexe. Ela dança, ela mexe. No Barão Vermelho pra mim. Ela dança, ela mexe. Bota o bracinho pro alto. E faz a coroa do Barão. Já, já, já. Rione punk toca o som que a novinha dança. A coroada vai rolar. E no Barão Vermelho pra minha novinha não cansa. Ela dança, ela mexe. No Barão Vermelho ela mexe. Ela dança, ela mexe. Ela dança, ela dança, ela mexe. E o Barão tá na frente. Barão Vermelho Prime. Se ele tá na frente, tá na hora, maninho. 3, 2, 1, já! Põe a mãozinha pra cima e grita. Bracinho, pro alto. Bota pro alto. Oitava, cavalgada. E o Barão tá na área. E o Unipunk, a diferença tá no ar. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei, a gente chegou. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Quem é que tá de rock doido aí? Vim pra endoidar. Bota o bracinho pro alto. Eu vim pra endoidar. Quem é que vai até 6 da manhã? Bota o bracinho pro alto. Endoidar. Torcida do Paysandu também bota pro alto. Vim pra endoidar. Galera do Clube do Remo, vai a torcida do Paysandu. Eu vim pra endoidar. E quem gosta do Barão Vermelho, eu vim. Bota o bracinho pro alto. Endoidar. E faz a coroa do Barão. Coroa do Barão. Coroa do Barão. 3, 2, tá valendo a coroada. A coroada do Barão, dá-lhe a coroada. Bracinho pro alto. Coroada do Barão, dá-lhe a coroada. Eu digo, é a coroa mais famosa do estado do Pará. Briga, maninha, briga. E bota lá pro céu, e bota lá pro céu, e bota lá pro céu, e bota lá pro céu, e bota lá pro céu, e bota lá pro céu, e bota lá pro céu. Quem é que tem um amigo corno aqui? Dá um grito. Quem é que tem aquele amigo boca de pelo aqui? Dá um grito. Cadê o gritinho das mulheres solteiras aqui? Mas de verdade, quem é do Cruzeiro? Será que tem alguém do Cruzeiro hoje aqui? Tem? O Cruzeiro levou em cima do Corinthians. E quem é do Cruzeiro? Fala, galera do Corinthians aí! Mas quem é corintiano também vai botar o bracinho pro alto, batendo na palminha, batendo na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. E quando tem aquele torcedor enjoado, tu fala pra ele assim, ó, assim, já, já. Me solta! deixa no batidão, batidão, vai, no batidão, batidão, deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, vai, deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Eu não sei. Tem que ter pra mas a gente vai pra cima. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Di, di, di, pode dar cima de mim. Di, di, di. Vem pra cá, já. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. O bagulho é doido aqui no barão. Bagulho louco, bagulho louco. As preguiças doida, as preguiças doida. Quem é que tá tocando já? As preguiças doida com o punk e o Rione. As preguiças doida com o punk e o Rione. As preguiças doida com o punk e o Rione. As preguiças doida com o punk e o Rione. Com o punk e o Rione. Com o punk e o Rione. Alô, Belly! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Fora do normal, esse punk é normal. Agora já! Faz o caqueado, eu tô no barão. Faz o caqueado, tu tá aqui no barão. Faz o... E aqui tem pressão, quer ver? Já, já! Hoje eu vou dar a coroa. Coroada, coroada, coroada, coroada. Bracinho vai pro alto. Vou dar a coroa. E dá-lhe coroada, coro. Dá-lhe coroada coro. Pa, pa, pa, pa. Tocando é o número um. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Peraí, peraí, eu acho que as mulheres aqui no Barão Vermelho nenhuma. Sempre vem com seu próprio dinheiro pra gastar aqui no Barão Vermelho. Porra nenhuma. Aquela mulher que não depende de homem pra nada aí, bota os dois bracinhos pro alto. Nenhuma. Pra porra nenhuma. Aquela mulher que é independente, que não precisa de homem pra nada. Porra nenhuma. Faz o seguinte. Uma. Pra porra. Aquela mulher que vai até 6 da manhã. Nenhuma. Faz isso aqui pra mim, ó. Nenhuma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palminha da mão, bate na palminha da mão, bate na palminha da mão, bate na palma da mão. Foi maninho. É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Mãozinha pra direita, mãozinha pra Relíquia, Renatinha. Esquerda, Pachola, Josiel também. Esquerda. Renatinha, tem que estar tá aqui, diga-se. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, bracinho pro alto. Direita, esquerda, bracinho pro alto. Só quem é do Tauá aí, bota o bracinho pro alto. Quem é filho de Deus também, bota o bracinho pro alto. Quem é da paz, bota o bracinho. Bate na palma, bate na palma. Isso é barão. Os diferenciados. Eu vou deixar você partir. Os diferenciados, DJ Rione, é o DJ Punk. Paulinho Mega Rei e o Léo Lima também estão na área, obrigado, hein? O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é página. Bora, Hugo da Grande Família! Tamo junto sempre, garoto! Tá, gosta de pressão que eu sei. Vai pegar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, maninho! Vai, vai, já! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Vai, vai, vai, endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Vai, vai, vai, vai! Tocando o Rione e o Punk. diamante. Equipe desguiado, flex. Tira acima. O bagulho endoidando. E a gente botando pro alto. Quer ver? Júnior Santorini. O bagulho endoidando. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Essa é de Jane Gosta. Ela manda as inimigas pra longe. Agora já! Não vem me rotular, não cabo, me encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô. Bora de Jane! Canta pra ela, ela tá dormindo, acorda ela! Eu quero que tu vá. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. As quebrava de verdade, vem na coreografia. O Rione e o Punk vem na categoria. Vai, santo, sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, santo, sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar tu vai pra baixo. Vai descer, quer ver? Cima, vai descer, ó. Pra baixo, pedir, tu vai pra cima. Desce de engraçada. Vai, ai, ai, ai, ai, ai, desce. Vai, ai, desce. Vai, desce. Vai, maninho. Everybody's going to the party, have a real good time. In the desert, blowing up the sunshine. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Hoje a lenda diz: bota no 12. Só presta se for assim. Bota pra mandar pro meu amigo. Vai botar ela só na mão. Mostrando no marca, tô pra gritar, chuva emocionada e pode cabeça na. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Minha produção deixa tudo no estado. Apaga a luz que tá liberado. Quem é que vai fazer a mão no escurinho, acabando aqui o Barão Vermelho? Bota o bracinho pro alto. Cadê o gritinho das minhas virgens aqui? Tudo mentirosa. Cadê o gritinho das virgens? DJ Thiaguinho Fabuloso, domingo da área. Bora, Thiaguinho. Vai, Thiaguinho. Na nossa prova, é o seu concerto de chachada. Na nossa prova, é o seu concerto de chachada. Na nossa prova, é o seu concerto de chachada. A nossa equipe, eu sou o Barão, tá na área. Meu parceiro Pelado. Um abraço do Rione do Punk, tamo junto, hein? O Coiote dos Metralha também. E bota o bracinho lá pro alto, eles estão lá. O punk toca e o Rione agita. E o punk toca. A mijona do tal Adriele. Rione. Meu Deus, Deus. E o punk toca. O punk toca e o Rione agita. E o punk toca. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, vai da vila, vem a uma de cada vez. Vai, vai da vila e vem a uma de cada vez. O Smurf também tá na área, bolinho. Esse é parceiro. Ele gosta assim. Já, já, já, já. Vai, toma, toma, vai, vai. Vai, toma, toma, vai, vai. Treme, treme. O Anderson. Treme. Dada o esporte também tá na área. Treme. E ele vai botando treme o bracinho lá pro alto. Vai tremendo, vai tremendo. Treme tudo, treme. Treme, treme, treme. Bota o bracinho pro alto. Treme, treme, treme. Treme tudo, treme. Treme, treme tudo, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, tudo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Don't stop me. Sábado 10 de novembro, o aniversário do Complexo Real Atlético. E quem toca é o Barão Vermelho. E mais o Coelho Saldi, todo mundo convidado, galera. Adriane. Olha o Dal da 160. Carlito Anderson do Passinho do Catatal. Tonhão 100% curtição. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Barão Vermelho Prime. Então não me abandona, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Try it, try it, try it, try it. Indoida, indoida. Bora brincar um pouquinho, maninho. Bora brincar, bora brincar. Pá, pá, pá, pá. Brinca, maninho. Mas chegando na aparelhagem, ela é a sensação. Vai mostrar um pocotão agora. Dando essa sedução. Agora, já. Que papatão, papatão, grana. Ai, ui, ui, ai, ui, ui, ui, ui, ui, ai, agora toma. Bagulho doido. Os manos também da TS. Bagulho doido. Tá todo mundo. Bagulho doido. Tá todo mundo. Bagulho doido. Tá todo mundo. Bagulho doido. Bagulho doido. Vai fumando. Bagulho doido. Vai beber. Bagulho doido. Vai fumando. Bagulho doido. Vai beber. Bagulho doido. Vai fumando. Vai beber. Vai beber. Vai fumando. Não pode parar o paredão. Só não pode parar o paredão. Só não pode parar o paredão. Não para não. Não para. Não para. Não para. Não para e vai pra cima. Pra galera aí, que a portaria tá totalmente liberada, galera. A partir de agora, entra todo mundo. Barão Vermelho. Olha o Fábio também, o Jameson. Na borracharia da viúva, eles estão todos aqui. Obrigado com muito carinho, tá bom? Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. É o Barão Vermelho. Vai com o vai com o a oitava cavalgada. Vai com o vai com do quilômetro 25. Vai com o vai com o e a gente bota pressão. Só lembrando que hoje domingo estamos de volta aqui, galera. Junto com o Daniel do Arcodeon. Vai cantar os melhores sucessos, tudo ao vivo. Tenta conversar. Aqui no Barão Vermelho. Tenta conversar. Tenta nos reconciliar. Eu te amo tanto. Me custa. A organização é do Fabiano, Jó, o Igor. E o prefeito é fã do trabalho. Tu ainda me amas. Quem sabe solta a voz, já. Eu só te peço, só mais, amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Versão brasileira. Vai, abre, deixa. Vai, vai, vai, vai, abre, deixa. Bora Coyote, bora Coyote, é do jeito que tu gosta, é pressão, sem parar, sem tirar de dentro, ele tá na área, quer ver, já. Pressão meu punk, bota na pressão meu punk, bota na pressão meu punk, bota maninho, muita pressão, nesse barão. Eu sou Barão junto com o 360. Já confirmando presença logo mais. Obrigado, hein? Ai. Ai. Ai. Mexe no HD e põe a galera pra relembrar. Maninho vai botar, ele vai botar pra relembrar. Relembrar tudo. Aqui. Bora, Miss! As Penélope do Chope! Já. Ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba. É o Barão. Tá beba. Barão. Tá doida. Ela tá beba doida. Você. Ela tá beba doida. Você. Ela tá beba doida. Tá beba. Tá doida. Piração também, ele tá ali. Bora, Ronaldinho, já, já, já, já. O punk é só paixão. Mas juro que era amor. Virou maninho agora. Ai, ai, ai. É o Barão. A Richelle tá por ali também, junto com a Betânia. Eles estão na área, sempre no Prime. Coyote, é Coyote. Ele diz assim: eu tinha outro compromisso, mas eu vou lá no Barão, porque eu quero ver a pressão diferenciada. Chegar por caminhos estranhos, eu só quem já teve aquele primeiro amor vai cantar agora. Meu primeiro amor, você me mostrou. Barão Vermelho. Essa hora que o Frank gosta. Para Frank da Nike, você também com o Thiaguinho por ali. Para, lembrando que hoje estamos de volta com Daniel do Acordeon. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Eu paro os meus pensamentos. Vamos lá, vou fazer. DJ Rione. Quanto peito e confundi. Eu sem você não sou. DJ Punk. Todos meus pensamentos são seus. Não me esquece. Minha imagem está só sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Dizer que eu amo você. Não posso perder. Quem eu mais amei. Ah, lembrando do casco antigo, né, de engraçado? Você é meu ser. É. Todos meus pensamentos são seus. Eu sei, sei que vacilei. Ai, ai, toma um maninho agora. Vai, vai, vai, vai. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. É o barão. Oh, yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fica imaginando a tua boca dizendo assim. Barão Vermelho. Vem pra mim. Vem pra mim. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua. Eu vou vencer. Vai. Quando você esperar. Também tá por ali. É um menino que chora por... Esse é seguidor fiel. Aquela noite de amor. Obrigado, Relíquia. Olhos te falei, amor. Já calma, não te engraçar. Tá, já mistura. Tá. O punk toca. Ó, oh, ó. Oh. Equipe TS também estão na área ali. Vocês, tá bom? Um abraço do Rione, do Punk, do Juninho, do Wagner e do considerado Cezinha. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Ei. O coração que só te quer. Para um vermelho pra mim. De você. Não faz assim, volte pra mim. Dá-lhe a coroada. Está fria. Olha os moleque periquita, o Léo, o Adailton, Felipe, juntamente com o Afonso, meu amor, todo mundo! Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar, e o ar, e eu respiro, eu cheiro, só olhar, lembra tudo que a gente viveu, e eu te vejo, bate forte o meu coração, marcante! Adeus. Rolando no Prime. Prime. Prime. Os diferenciados. DJ Rione. É o DJ Punk. Barão Vermelho Prime. Ela veio assim. Eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz. do repartimento de Paragominas. Ele também tá aqui. Vem me amar. Até o relembra já. Isso é amor. Você que é o rei dos periquitinhos. Eu quero te amar. Infection. Hein, curtiu, curtiu. As marcantes rolando aqui no Barão Vermelho. Por isso que ele é tudão. Tarde demais. Não passo mais sem você. Digo onde estás. Barão Vermelho. Ao menos me dê um sinal. Prime. Sim, eu errei. Te peço perdão, entenda. Não vejo o pôr do sol desde que partiu. Olha o professor Antônio também. Ele tá aí pelo meio da galera. Fala, professor. Um abraço de toda a família BV. Quando te vi, Renatinha da Coroada, junto com a Mijona Adriele do Tauá. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Liga que gosta. E o meu coração bateu forte por ti. DJ Banqui. DJ Rione. Os diferenciados. O Aldarlan também da área da equipe DS. Aí do bairro do cemitério. Abraço pra todo mundo. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Por quê? Tu machuca, punk. És todo o amor que eu pedia e que me ama. Junho dos passageiros também. Fala, Juninho. És o que tanto espera. Barão Vermelho Prime. Prime. Prime. Que te descobri. Tu até fazes acender de cada parte da minha alma. A Geise, a Casey, seguidoras fiéis aqui do Prime, obrigado com muito carinho. Galera também do bairro do cemitério, todo mundo aí. És o amor da minha vida e o destino já sabe. Te encontro em mim e toda vez que eu vejo tua aqui. Sempre te pertence. Bora, Frank. Bora, Frank, Frank. Marcante agora, do jeito que tu gosta. Já, já. Imaginei, você chegou, me fez sonhar. Barão Vermelho. Tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. E a janela mais tarde? Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Aqui. Eu sou mais barão. Todo mundo tá aí. Me escuta. O que que tu quer? Quero te olhar, em que seja de longe. Te admirar. Quando você passar, estarei lá. Prime. Cantando a mais bela canção. Te admirando. Pra mim no batidão aqui, deixa eu agradecer com muito carinho a galera que tá organizando esse grande evento. meu parceiro Fabiano, Jó, o Igor e o nosso prefeito Evandro Trabalho, promovendo a 8ª cavalgada do quilômetro 25, hoje aqui no Parque Clube do Vaqueiro. Amanhã, na verdade, hoje no domingo, todo mundo está convidado para curtir mais Barão Vermelho e mais o Daniel do Acordeon vai estar aqui com a gente e várias atrações para a galera hoje aqui. Todo mundo convidado, tá bom, galera? Infelizmente, o nosso horário está estourado, recebemos uma ordem para a gente parar o evento, mas a gente aguarda vocês hoje no domingão para a galera numa grande festa, o Barão Vermelho completinho com seu quinteto de DJs e mais Daniel do Acordeon para a galera, tá bom? Obrigado mesmo! Que papai do céu acompanhe todo mundo até a sua residência e a gente aguarda vocês hoje no domingão. A volta, valeu! Banda, banda, é o Barão! Barão Vermelho, Barão Vermelho, Barão Vermelho! Prime. A partir das 10 da manhã já vai estar rolando por aqui. E a galera toda tá convidada para chegar cedo. A partir das 10. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Barão Vermelho Prime.